Faixa 18. Epílogo do conto de Littlefoot. Seja qual for a razão da evolução do bipedalismo, descobertas fósseis recentes parecem indicar que os hominídeos já eram bípedes em uma data desconcertantemente próxima ao encontro 1. A bifurcação entre humanos e chimpanzés é desconcertante porque parece deixar pouco tempo para o bipedalismo evoluir. No ano 2000, uma equipe francesa chefiada por Brigitte Senu e Martin Pickford anunciou um novo fóssil encontrado nos Montes Tungen, a leste do Lago Vitória, no Quênia. Apelidado de Homem do Milênio, datado em 6 milhões de anos e batizado com outro nome genérico, Ohorin Tungenins, ele também, segundo seus descobridores, era bípede. Afirmaram até que o topo de seu fêmur, próximo à articulação do quadril, era mais semelhante ao dos humanos do que ao do Australopithecus. Esse dado, suplementado por fragmentos de ossos do crânio, sugeriu a Senut Pickford que os ohorinos são ancestrais de hominídeos posteriores e que as lucy não são. Esses pesquisadores franceses vão além e aventam que o Ardipithecus poderia ser ancestral dos chimpanzés modernos e não nosso ancestral. Está claro que precisamos de mais fósseis para decidir esse caso. Outros cientistas são céticos quanto a essas hipóteses dos franceses, e alguns duvidam que haja indícios suficientes para decidir se este ohorin era ou não bípede. Se ele era bípede, já que 6 milhões de anos é aproximadamente o tempo da separação entre humanos e chimpanzés, segundo as provas moleculares, e isso traz questões difíceis sobre a velocidade com que o bipedalismo deve ter surgido. Se um ohorin bípede remonta a um passado alarmantemente próximo ao encontro 1, um crânio recém-descoberto no Chad da parte sul do Saara, encontrado por outra equipe francesa chefiada por Michel Brunet, é ainda mais perturbador para as ideias vigentes. Isso, em parte, ocorre por ele ser muito antigo, mas também porque o sítio fica muito a oeste do Vale do Rift. Como veremos, muitas autoridades julgavam que a evolução inicial dos hominídeos restringia-se ao leste do Rift. Apelidado de Toumai, na língua local, o Gurant, esperança de vida. Seu nome oficial é Sahelanthropus tchadensis, uma referência à região saheliana do Saara assadiense, onde o crânio foi encontrado. É um crânio intrigante que se parece muito com o humano se visto de frente. Não tem a face protuberante dos chimpanzés e gorilas, mas semelhante ao dos chimpanzés se visto por trás, com uma caixa craniana do tamanho da dos chimpanzés. O sobrecenho é extremamente desenvolvido, mais grosso até que o do gorila, sendo essa a principal razão de se supor que Tomoe era macho. Os dentes se parecem bastante com os dos humanos, especialmente na espessura do esmalte, intermediária entre a dos chimpanzés e a nossa. O forame magno, a grande abertura por onde passa a medula espinhal, situa-se mais à frente do que o dos chimpanzés e gorilas, o que levou o próprio Brunet, mas não alguns dos outros, a supor que Toumai fosse bípede. Idealmente, isso seria confirmado pelos ossos da pélvis e das pernas, mas, infelizmente, nada além do crânio foi encontrado até agora. Não há restos vulcânicos na área que fornecemos datas radiométricas, e a equipe de Brunet teve de usar outros fósseis da região como relógio indireto. Esses fósseis foram comparados a faunas já conhecidas de outros países da África, para as quais é possível fazer a datação absoluta. A comparação leva a uma data para Toumai entre 6 e 7 milhões de anos. Brunet e seus colegas afirmam que ele é mais antigo que o ohorin, o que provocou réplicas indignadas por parte dos descobridores do ohorin. Por exemplo, Brigitte Senu, do Museu de História Natural de Paris, disse que Toumai é uma gorila fêmea, enquanto um colega, Martin Pickford, afirmou que o dente canino de Toumai é típico de uma grande fêmea de macaco. Esses dois cientistas, lembremos, são os mesmos que revogaram, talvez com razão, as credenciais humanas do Ardipithecus, outra ameaça à prioridade de seu querido ohorin. Outras autoridades acolheram Toumai de forma mais generosa. Espantoso, impressionante, terá o impacto de uma pequena bomba nuclear. Se os descobridores do ohorin e de Toumai estiverem certos quanto a eles terem sido bípedes, isso trará problemas para qualquer concepção certinha das origens humanas. A expectativa ingênua é que a mudança evolutiva se difunde uniformemente até preencher o tempo disponível para ela. Se 6 milhões de anos se passaram entre o encontro 1 e o Homo sapiens moderno, alguém poderia candidamente pensar que a quantidade de mudanças teria de distribuir-se pro rata ao longo dos 6 milhões de anos. Mas tanto Ohorin como Talmei viveram muito próximo da data identificada por provas moleculares como a do Concestral 1, a bifurcação entre nossa linhagem e a dos chimpanzés. Esses fósseis, segundo algumas datações, são ainda mais antigos que o Concestral 1. Supondo-se que as datas moleculares e fósseis estejam corretas, parece haver quatro modos ou alguma combinação entre esses quatro para nos posicionarmos em relação a Ohorin e Talmei. 1. Ohorin ou Talmei andavam de quatro. Isso não é improvável, mas as três possibilidades restantes supõem, para simplificar o raciocínio, que isso esteja errado. Se aceitarmos a opção 1, o problema simplesmente desaparece. 2. Ocorreu um surto extremamente rápido de evolução imediatamente depois do Concestral 1, o qual andava de quatro como um chimpanzé. O bipedalismo dos mais humanoides Talmei e Ohorin evoluiu tão depressa depois do Concestral 1 que é difícil determinar a separação em datas. 3. Características humanoides como o bipedalismo evoluíram mais de uma vez e talvez muitas vezes. Ohorin e Talmei poderiam representar ocasiões anteriores em que os grandes primatas africanos experimentaram o bipedalismo e talvez também outras características humanas. Sob esta hipótese, eles realmente poderiam ser anteriores ao Concestral 1 e, ao mesmo tempo, ser bípedes, e nossa linhagem constituiria uma incursão posterior no bipedalismo. 4. Chimpanzés e gorilas descendem de ancestrais bípedes mais semelhantes aos humanos e reverteram ao andar quadrúpede mais recentemente. Conforme essa hipótese, Talmei, por exemplo, poderia, na verdade, ser o Concestral 1. As três últimas hipóteses são problemáticas e muitas autoridades são levadas a duvidar ou da datação ou do suposto bipedalismo de Talmei e Ohorin. Mas se por um momento aceitarmos essas duas coisas e examinarmos as três hipóteses que admitem o bipedalismo em um tempo muito remoto, não veremos nenhuma forte razão teórica para favorecer ou rejeitar nenhuma dessas hipóteses específicas. Aprenderemos em O Conto do Tentilhão das Galápagos e em O Conto do Peixe Pulmonado que a evolução pode ser extremamente rápida ou extremamente lenta. Portanto, a teoria 2 não é plausível. O Conto da Toupeira Marsupial nos ensinará que a evolução pode seguir o mesmo caminho ou caminhos impressionantes paralelos em mais de uma ocasião. Assim, não há nada implausível na teoria 3. A teoria 4, à primeira vista, parece a mais surpreendente. Estamos tão acostumados com a ideia de que em nossa evolução nós progredimos em relação aos outros grandes primatas que a teoria 4 parece pôr o carro na frente dos bois e, ainda por cima, a dignidade humana. Ela costuma provocar boas risadas pela minha experiência. Além do mais, existe a chamada lei de dolo, segundo a qual a evolução nunca se reverte, e a teoria 4 parece violar essa lei. O conto do peixe cego das cavernas, que trata da lei de dolo, nos assegurará que isso não ocorre. Não há nada de errado, em princípio, com a teoria 4. Os chimpanzés realmente poderiam ter passado por um estágio bípede mais humanoide antes de reverter a condição de grande primata quadrúpede. Aliás, foi exatamente essa hipótese revivida por John Gribbin e Jeremy Sherfas em seus livros The Monkey Puzzle e The First Chimpanzé. Eles chegam ao ponto de aventar que os chimpanzés descendem de australopitecos gráceis, como Lucy, e os gorilas de australopitecos robustos, como Dear Boy, e apresentam uma argumentação surpreendentemente boa em favor dessa arrojada suposição. Ela se baseia em uma interpretação da evolução humana que vem sendo aceita há muito tempo, embora não sem controvérsia. Os humanos são grandes primatas juvenis que se tornaram sexualmente maduros. Ou, de outro ângulo, somos como chimpanzés que não amadureceram. O conto do axolotl explica essa teoria, conhecida como neotenia. Em resumo, o axolotl é uma larva de tamanho descomunal, um girino com órgãos sexuais. Em um clássico experimento feito por Wilhelm Laufberger na Alemanha, injeções de hormônio levaram um axolotl a desenvolver-se até se transformar em uma salamandra adulta de uma espécie jamais vista. Desconhecendo esse experimento, Julian Huxley fez outro semelhante que ficou mais célebre no mundo anglófono. Na evolução do axolotl, o estágio adulto fora cortado da parte final do ciclo de vida. Sob a influência do hormônio injetado experimentalmente, o axolotl por fim se desenvolveu por completo e se transformou em uma salamandra adulta presumivelmente nunca vista. O estágio final que faltava no ciclo de vida foi restaurado. Essa lição foi aproveitada pelo irmão mais novo de Julian, o escritor Aldous Huxley. Seu livro, também O Cisne Morre, foi um dos meus romances favoritos na adolescência. Conta a história de Joe Stoit, um homem rico que lembra William Randolph Hearst e coleciona objetos d'arte com a mesma indiferença voraz. Sua criação rigidamente religiosa deixou-o com pavor da morte e ele contrata e equipa o Dr. Sigismund Obispo, um biólogo brilhante, mas cínico, para pesquisar como prolongar a vida em geral, e a de Joe Stoit em particular. Jeremy Purdade, um estudioso muito britânico, é contratado para catalogar manuscritos do século XVIII recém-adquiridos em um lote para a biblioteca do Sr. Stoit. Num antigo diário escrito pelo quinto conde de Gonister, Jeremy faz uma descoberta sensacional e a comunica ao doutor Obispo. O velho conde estava quase desvendando o segredo da vida eterna, comer entranhas de peixe cru, e não havia indícios de que ele houvesse morrido. O bispo leva o cada vez mais impaciente Stoit à Inglaterra em busca dos restos mortais do quinto conde e o encontra vivo com 200 anos. Mas há um problema. O conde acabou amadurecendo, desenvolvendo-se do grande primata juvenil que todos nós somos até se transformar em um grande primata completamente adulto. Quadrúpede, peludo, repelente, que urina no chão enquanto cantarola um vestígio grotesco e distorcido de uma área de Mozart. O diabólico doutor Obispo, eufórico e evidentemente a par do trabalho de Julian Huxley, diz a Stoit com uma gargalhada que ele pode começar a comer tripas de peixe amanhã mesmo. Greben e Sherfas estão efetivamente sugerindo ser possível que os chimpanzés e gorilas modernos sejam como o conde de Gonister, humanos, ou Australopithecus horrorinus, ou Sahelanthropus, que cresceram por completo e voltaram a ser quadrúpedes como seus e nossos ancestrais mais distantes. Nunca achei que a teoria de Greben e Sherfas fosse obviamente tola. Os novos achados de hominídeos muito antigos, como Horrorin e Tolmei, cujas datas se aproximam da data em que nos separamos dos chimpanzés, quase poderiam justificar esses dois cientistas se eles disserem sotto voce. Eu não falei? Mesmo se aceitarmos Horrorin e Tolmei como bípedes, eu não escolheria com confiança entre as teorias 2, 3 e 4. E não devemos nos esquecer da teoria 1, que muitos consideram a mais plausível, a de que eles eram quadrúpedes e com isso o problema desaparece. Mas evidentemente essas diferentes teorias fazem previsões sobre o Concestral 1, nossa próxima parada. As teorias 1, 2 e 3 concordam em supor um Concestral 1 semelhante ao chimpanzé, quadrúpede, mas ocasionalmente erguendo-se nas pernas traseiras. A teoria 4, em contraste, difere porque supõe um Concestral 1 mais humanoide. Para narrar o encontro 1, fui forçado a decidir entre as teorias. Com alguma relutância, ficarei com a maioria e suporei um ancestral parecido com um chimpanzé. Vamos conhecê-lo agora.